Olá, meu nome é Gerson Dornelles e esse é o teste de voz do microfone DAG que custa R$ 15,99 no Mercado Livre. Esta é a minha voz com o microfone próximo à boca E esta é a minha voz com o microfone aproximadamente 30 centímetros da minha boca.